era prisioneiro, mas Jesus me libertou. Eu vivia no cativeiro, mas ele me arrancou. Esta é a pura realidade, onde o Espírito de Deus há a liberdade. A liberdade. Quantos manos já se foram, quantos estão ainda pra ir? Mas com fé em Deus, isso não vai ficar assim. Jesus vai mudar a cara dessa cidade. Então vamos levar a palavra, vamos falar só a verdade. A antiga tranquilidade lugar ao próprio medo. Me lembro de um chegado que morreu com um tiro no peito. Os assaltos, estupros e roubo de carro, as pessoas perdendo a liberdade. O que está acontecendo com a nossa cidade? Deus nos chamou à liberdade, por isso somos livres, pois permanecemos firmes e não submetemos a nenhum tipo de prisão. Por isso, vós irmão, foi te chamado à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas antes sede servos, um para com os outros. Pois a lei se resume em um só mandamento, que é amar ao teu próximo como a minha mente vem uma lembrança. Muita troca de tiro, mortes foram tantas. Vários chegados estão encarcerados, devem estar revoltados, indignados, doido pra pegar um saidão. Isso é vida de um cidadão? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Chega de sofrer, pare de chorar, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Pode acreditar que Jesus te ama e ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Chega de sofrer, pare de chorar. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Pode acreditar que Jesus te ama e ele quer te salvar. Te salvar. A cidade está na sua frente, com tanta coisa pra mudar. E esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Trabalhe e ganhe o seu dinheiro na honestidade. Não deixe que sua vida se acabe atrás das grades. Se liga, mano, na sua juventude. Anda pelo caminho que satisfaz a teu coração, mas cuidado com o resultado, porque cada um será julgado pelos seus atos. Afasta todo desgosto e sofrimento, a falsidade, porque tudo isso é vaidade. Deus me ungiu como coluna para pregar o evangelho a toda criatura. Chega de sofrer, pare de chorar, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Pode acreditar que Jesus te ama e ele quer te salvar. Chega de sofrer, pare de chorar. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Pode acreditar que Jesus te ama e ele quer te salvar. Ainda é tempo de aprender, pois a vida chega ao fim. E o tempo está passando e a mensagem foi determinada. Olha os sinais e veja que a chance foi lhe dada. Que existe um Deus que quer te ajudar. Seja você rico ou pobre, isso não tem importância. Somos todos sua imagem e semelhança. Aquele que crê for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Filhos da obediência, deixou aqui o seu recado. Tome agora a sua decisão. Confie no Senhor e abra seu coração. E abra seu coração. Seu coração. Chega de sofrer, pare de chorar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode acreditar que Jesus te ama e ele quer te salvar. Quer te salvar. Chega de sofrer, pare de chorar. Conhecereis a verdade vos libertará. Pode acreditar que Jesus te ama e ele quer te salvar. Quer te salvar.